Semblante congelado, pensamento pesado. Moleque de rua, no pique acelerado. O mal caminha onde o sonho cochila. Rua sem saída, entre dias sem vida. Vendendo doces no farol para o pai ajudar. Acreditando nas voltas que o mundo dá. Sempre ligeiro, atento e sagaz. A vida é sem massagem, vai na fé, vai que vai. Em cada boa ação, uma luz nova acende. Em cada oração que faz frequentemente. Em sua volta só destroço, miséria e maldade. Sozinho e sereno na sua simplicidade. Tudo que aprendeu na escola não serviu de nada. A professora racista o desprezava. Olhou no olho da vadia e concluiu: eu sou muito mais que isso. E da escola ele sumiu. Crianças famintas mandam lembranças. Crianças esquecidas mandam lembranças. Crianças sem escola mandam lembranças. E lembram também que não serão mais crianças. Crianças famintas mandam lembranças. Crianças esquecidas mandam lembranças. Crianças sem escola mandam lembranças. E lembram também que não serão mais crianças. Sem comemoração, ação sem reação. Gueto preto fora de cogitação. Sem sorte, sem norte, onde o fim é só morte. Empurrões do acaso, sua arma, seu porte. Maldade estagnada, infância sem resposta. Além da fome e a dor, qual é a sua proposta? Em busca da paz, onde o relógio é implacável. Onde os polos se confundem, fica inexplicável. Crianças esquecidas, infâncias corrompidas. Matam e morrem como fantasmas suicidas. Pesos e medidas, retrocesso submerso. É comum, eu confesso, futuros incertos. Sem meia expressões, condições, explicações. Os moleque tão na febre, em dolorosas prestações. Na contagem do tempo, crianças sofridas. Espelhos da passagem, histórias feridas. Crianças famintas mandam lembranças. Crianças esquecidas mandam lembranças. Crianças sem escola mandam lembranças. E lembram também que não serão mais crianças. Crianças famintas mandam lembranças. Crianças esquecidas mandam lembranças. Crianças sem escola mandam lembranças. E lembram também que não serão mais crianças.